cotidiano violento. Ha, cotidiano violento. Ha, cotidiano violento. Relacionamento com a morte, corpo no sereno, no relento, não tem sorte. Viva sua vida como pode, Loki. Cotidiano violento aqui na norte. Relacionamento com a morte, morte. Corpo no sereno, no relento, não tem sorte. Viva sua vida como pode, Loki. Cotidiano violento aqui na norte. HIV se alastrando, acabando com a pobreza. O ser humano não caça, mas come bicho na mesa. A paulada do crack, o LSD que festeja. O armamento, a crueldade, é isso que deseja. Então te afoga na brecha, se é isso que tu quer. Usufruendo 5-5 pra usar o que vier. Cocaína não é rapé, então te liga, mané. Não vou brincar de Deus e nem testar minha fé. Sigo na paz do Ganesha, já abençoo esse lugar. Me lembro do código X, o disco do quinto andar. Repressão militar, criança sem estudar. O ser humano até hoje não aprendeu a se respeitar. Cano na mão pra derrubar, bala perdida, cuidado de vá. Dedo soltou o carrasco, pronto pra te torturar. Pescoço na forca, não vou ficar com uma aberração, morto na cadeira. A bruxa sempre tá solta, não é só na sexta-feira, feira. Relacionamento com a morte, corpo no sereno, no relento, não tem sorte. Viva sua vida como pode, Loki. Cotidiano violento aqui na norte. Relacionamento com a morte, morte. Corpo no sereno, no relento, não tem sorte. Viva sua vida como pode, Loki. Cotidiano violento aqui na norte. Cotidiano violento, perdido na imensidão. Onde o pobre só se mata, dá o tapa, esconde a mão. Brigando por seu espaço na terra que todos têm. A visão que te enxerga, não suplica o teu amém. Não brinque com a comida, Deus é pai, não é padrasto. Siga os passos dos coroa que transmuta amor em laços. A morte que vem em busca de surpresa nunca erra. O palito é de madeira, a 10 palmos da terra. Tragédia vinda de guerras, envia laços submersos. Então não vende conversa, transmitindo falsa ideia. Então demonstre essa fera, afeto de besta nas eras, desse mundão que já era. Sofreu poeta na crise. Eu sou de disse, me disse, R.S. Poacete. Eu já conheço o limite. Então cocaine evite. Ai, então cocaine evite. Ha, ha.